Existem outros processos que a gente pode entender assim. O que, que desestrutura, por exemplo, nós agora que estamos aqui encarnado, o nosso corpo físico? Pense um pouquinho. Uma doença não é uma desestruturação? A doença pode até destruir o teu fígado, o teu rim, teus intestinos, teu cérebro. Ela destrói. Agora, imaginem, porque às vezes a gente visualiza isso aí, né? Eu vou fazer um perispírito aqui assim, mas não tão fantasminha, né? Então aqui é o espírito, né? O corpo espiritual. Se nós conseguimos desestruturar carne, ossos, criando as doenças degenerativas, imaginem num corpo fluídico, só de, que a gente chama de perispírito, de uma matéria muito mais volátil. Quem forma esse corpo aqui? Quando o Ademir falou, né, que nós morremos, desencarnamos, aparecemos lá com nossa aparência aqui, inclusive com a nossa roupa. Por quê? A roupa fica lá no, aqui na Terra, não vai lá para o céu. Por que, que nós aparecemos com a nossa roupa? É a nossa mente e a nossa fisionomia, que nós, tanto de olhar no espelho, nós gravamos que nós temos essa figura aqui. E nós vamos manter lá no perispírito esta figura aqui. Provavelmente a gente troca de roupa, né? Se a gente estava com uma roupa que a gente não gosta muito, gosta da outra, vai se imaginar com a outra e fica com a outra. Mas é a roupa que a gente imagina. Então vejam que isso aqui é volátil, é flexível, é muito maleável. Agora, o cara que desencarnou, né? E que tem as suas luzes, vamos dizer assim, sem luzes, né? Desencarnou e por ódio, por não querer saber nada de Deus, por não querer saber nada do mundo, quer pegar o vizinho que tirou um metro de terra, quer não sei o quê, vive na raiva, né? Tão intensa, que cria na sua mente figuras de animais, inclusive. Daí as figuras demoníacas chamadas, né? Que são vistas, figuras demoníacas. Às vezes é um cara de um tigre, com um cara de um leão, com um cara de bichos. E é o ser humano. De tanto ele odiar, de tanto ele se fixar nessas ideias, porque todos nós passamos por essas eras de animais, não é verdade? Então, de tanto nós voltarmos para trás pela raiva, não que percamos a inteligência e nem todas as experiências, não. A inteligência continua, todas as experiências continuam. Mas de tanto se fixar na raiva, adotamos ainda as moldurações de quando éramos animais, tigres, leões, que viviam na selva atacando. Essas são as figuras demoníacas que muitas vezes de noite a gente sonha e vê essas coisas, né? Na verdade são espíritos altamente rebaixados, porque nós vamos em regiões umbralinas chamadas e nós achamos, né, que estamos sendo perseguidos por uns leões, etc, etc. Lá no astral não tem perseguição de leões, viu? Então quem sonha com essas perseguições não é com os leões mesmo, não. É com gente que está com esse tipo de figura. Desestruturando este corpo, enfim, outras figuras, nós temos, entre aspas, a segunda morte. Né? Porque a segunda morte, continuando aquilo que o Ademir falou, porque exatamente para revivermos com dois braços, duas pernas e figura humana, temos que reencarnar. A tentativa várias vezes que acontece os abortos, né? Naturalmente, para ir forçando através da força magnética que tem os nossos genes doados pelos pais e pela mãe, né? Para que consigamos novamente colocar um braço para fora, outro braço, a perna, outra perna, etc. Até nos tornarmos figuras humanas de novo. Vejam que é assim que nós construímos o nosso destino também lá para o plano espiritual. Então, para a gente entender bem prático isso, né? É só pensar, se eu não consigo desestruturar o meu corpo físico através da minha mente e dos meus sentimentos, que é... Por que nós chamamos aqui de corpo astral? É o corpo dos sentimentos, né? Se eu consigo, através do corpo dos sentimentos, que é o meu primeiro corpo, desestruturar o corpo físico, imagine isso aqui, o que, que eu faço com ele? Eu faço horrores. Essa é a situação, mas cada um constrói para si isso. Por isso que o perdão, a espiritualização, deixar para trás o passado, seguir adiante, é importantíssimo para todos nós. não acontece essas travas, vamos dizer assim, que impedem o nosso avanço espiritual. Entenderam? Então, uma das figuras é o void, outra das figuras é uma desestruturação até a nível de figuras de animais, né? E das mais diversas formas que a gente possa imaginar. Bom, com certeza, é quando esta segunda morte está dentro do nosso plano de evolução, né, que não está errado nenhuma das duas visões, elas são perfeitamente corretas, né? A gente vai encontrar isso nos livros, que é então esse corpo dessa figura humana não ter mais necessidade. E quando, até quando essa figura humana terá necessidade para nós? No nível de evolução. Até quando nós estivermos ainda dominados pelos nossos desejos, sexualidade, não temos controle na comida, ainda odiamos, ainda somos apaixonados no sentido do humano, né? Aí nós temos necessidade da vivência humana. Quando nós dominarmos a matéria, dominarmos nossos desejos, etc., isto não tem mais necessidade. Ramatiz, um livro sobre Jesus aí, o Sublime Peregrino, ele coloca que Jesus, para poder reencarnar, teria demorado 2000 anos para recompor este corpo aqui e então reencarnar novamente. Por quê? Porque ele já estava liberto, já tinha dispensado isso, já tinha renunciado a isso e era luz, vamos dizer assim, né? Como se fosse um sol mesmo. Ele era luz, simplesmente uma luz. Aí ele precisou vir para a forma humana para nos ajudar. Demorou 2000 anos para, concentrando-se, rebaixando a sua vibração, baixando, baixando, até ele, ali é por conta própria, né? Porque esse, como ele sabe, não precisa ajuda de ninguém. Rebaixando, adquirir um corpo espiritual humano, para depois, então, encarnar através de Maria e de José e nascer como Jesus. 2000 anos. Então vocês imaginam assim, né? E este é o sofrimento. Ramatiz fala, este é o grande sofrimento de Jesus, e não a morte na cruz. Né? Porque a morte na cruz é dor, é, beleza, é dor física que dura uma hora, duas, né? Vocês imaginam 2000 anos tendo que... Vocês imaginam que se você um dia conheceu, entrou num palácio, com todo ar-condicionado, tudo comida das melhores, gente que te servia, sabe que você se sentia um deus ou uma deusa, né? E depois você pega e vai ter que morar numa favela onde não tem remédio, não tem comida, não tem casa, dormir no frio, na chuva. É exatamente isso. Então você sai de um palácio e vai para uma estrutura dessas aí. Isto é o trabalho de Jesus no seu rebaixamento, né? Então a segunda morte é conhecida através dos livros, ela realmente tem essa visão que nós podemos entender. Agora, o que fazer para que a gente não tenha nem essa segunda morte e nem outras coisas? Que é a doença, por exemplo. Isso é uma questão importante nossa, né? Que é a gente se desligar. Primeira coisa, perdoar. Porque o ódio não tem saída, né? Ele leva o ódio, a raiva, leva a desestruturação espiritual e o fígado, por exemplo. Né? As tensões, os nervosismos, aqueles de tensão, autotensão, levam às gastrites, às úlceras, etc. Né? Nós somos promotores destas destruições. Então, o nosso passado tem que ser deixado de lado. Se você tiver que lembrar do passado, lembre das coisas boas. Né? Eu estava falando com uma pessoa de idade, 70 anos, e me impressionei como ele já me conhecia de quando eu era criança ainda, né? Como ele sabia o nome de todas as pessoas da minha idade, quem era, o que fazia, para onde foi. Você tudo sabia do passado. Tem uma que memória, como é que pode, 70 e tantos anos? Agora você pergunte alguma coisa realmente da atualidade, de conhecimentos espirituais, do avanço tecnológico, das coisas assim, não sabem nada. Ou seja, pessoas que vivem do passado. E isto é uma tristeza, gente. É como aqueles que guardam, né, todos os instrumentos velhos nos porões e ficam atados a isso. Nós temos aqui largar o passado e seguir adiante. Essa é a nossa missão. Se eu tenho que lembrar alguma coisa do passado, que eu lembre de quando encontrei a minha primeira namorada, que quando joguei futebol, que foi uma maravilha, quando ganhei o campeonato, sabe? Essas coisas assim. Isso sim, trazer ânimo. E não essas coisas que só degradam, que só levam coisas para baixo. Certo, gente? Isto é imprescindível para que quando a gente desencarna, inclusive a gente treinar os nossos desapegos com os nossos familiares, principalmente. Com os ódios, claro, mais que principalmente, né? Mas com os nossos familiares, para que a gente seja liberto, né? E respeite até as situações deles, né? Porque tem muito espírito que vive mais ou menos, quando desencarna, vê a mulher ou o marido se casar de novo, e vira tanto ódio por uma, entre aspas, traição ainda, né? Que desestrutura seu próprio perispírito, né? Mas quando estava aqui, estava bem, né? Claro, estava correndo lá, né? Mas no fundo, lá dentro, tinha uma posse, um sentimento de posse, né? Tanta que acaba acontecendo isso lá no plano espiritual.